vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Esse combate que abriu o mar ao meio e incendeu o céu encontra-se finalmente na derradeira fase. Bills está a empregar toda a sua força e gradualmente vai encostando Son Goku ao canto. Até que deste bastante luta. Mas o que é que... Eu vou conseguir! O poder do Deus Super Guerreiro é muito mais forte, Bills. E muito, mas mesmo muito mais poderoso. O choque entre estes dois colossais superpoderes está prestes a destruir o universo por completo. Son Goku, tens de superar o Deus Super Guerreiro. E agora? O universo está... O Son Goku está a salvo? Ainda não terminou! Falta o terceiro confronto entre os dois! O momento da verdade! Vamos ver como é que corre! O que foi isto? Esta última explosão a que assistimos agora deveu-se ao choque entre energias extremamente fortes do Son Goku e do Bills. Tem uma força inacreditável! Esse choque produziu uma energia com um grande nível de densidade! Se explodir, é desta que o mundo vai acabar. Minhas senhoras e meus senhores, estas destruções não identificadas que estamos a sentir não se estão só a espalhar por aqui, pela cidade de Hércules, mas por todo o mundo. Poderá ser algum tipo de presságio? É a primeira vez que nos acontece. Parece que o fim do mundo está mesmo a chegar. Pois é, Hércules. Hã? Que queres dizer com isso? Não estávamos a contar que o Deus Super Guerreiro tivesse um poder tão grande como o que tem vindo a demonstrar durante o combate? Só prevíamos destruir a Terra, ou no pior dos cenários, a Terra e um ou outro planeta mais próximo. O Bills também deve ser da mesma opinião. Mas enfim, ao que parece, há certas coisas que nem um Deus consegue prever. Podes explicar isto de uma forma mais clara? Muito bem. Resumindo, o poder destes dois é tão forte que uma das consequências é fazer com que o mundo acabe. O mundo vai acabar. Ai. Por favor, proteja toda a gente com magia como já chegaste a fazer! Por favor, não sejas ridículo. É impossível. Eu não tenho capacidade para deter um poder com força suficiente para acabar com o mundo. Então pede para terminar este combate imediatamente. Vá lá! Suplico-te! Então e com isto? O vão para comer à descrição em qualquer ponto do país? Oh, isso é tão tentador! Eu gosto tanto de comidinha! O que é que eu faço agora? Olha! Ai, é tão, mas tão tentador! Ai, que tentação! Não sei se consigo resistir! Não! Desculpa, tenho de dizer que não. Mas tu também vais morrer! Esforçar-te ao máximo. Mas eu estou a ficar cansado disto. Já está a demorar muito tempo. Eu estou vivo. Pinel, amor, está tudo bem contigo? Sim, está. Parece que estão todos bem. Como é possível? Oh. Kaioshin, mas como é que isto é possível? Mas como é que isto aconteceu? Espera lá! Será que o poder do meu amor provocou um milagre? Foi o meu amor que protegeu a Terra? Sim, deve ter sido mesmo isso. O grande Hércules é o maior. Tão grande como o Guterres. é da SIC. Nem imagina, estamos a receber uma verdadeira avalanche de contactos. Como é que é? Será que não percebeste? É a grande novidade para o Jornal da Noite. Acabei de salvar a Terra. Oh, e não te esqueças de marcar uma sessão de autógrafos. Tem de ser no estádio. E se aqui não houver, pode ser o da Luz, o da Alvalade ou do Dragão. Olha, muito bem, Bills. Com que então escolheste seguir esse método? Que grande surpresa! Eu anulei toda a energia que libertámos e se encontrava espalhada por aqui. Mas isso é impossível. É possível, sim. Mas para isso tenho de usar 100% de energia. 100%? Ah, pois. Já estamos nesta fase e o Bills ainda não estava a lutar com toda a sua força. Estou surpreendido. Então ainda estavas a esconder parte do teu poder. Não achas que teria dado muito mau aspecto? Eu sou um deus. Já viste se tivesse usado todo o meu poder contra um mero guerreiro? Preferia morrer a deixar alguém ver-me combater de forma tão fraquinha. Ai, Bills, por favor, estás completamente desequilibrado. Pois, ou era o que eu pensava até agora. Mas agora eu não quero perder este combate. Não quero saber se vai dar mau aspecto ou se as pessoas se vão rir de mim. Eu vou transformar-te em papa. Vou deixar-te de rastros e provar que sou muito, mas muito mais forte do que tu. Hã? Então vamos começar. Não devias estar a rir numa altura como esta. Não estás preparado? Ah, eu estou muito preocupado. E então, tens algum plano? Não tenho nenhum. E tu, tens algum? Tu és um tipo estranho. Deixa estar que tu não ficas atrás, Bills. Foi jogo sujo, Bills, e não vale. Tu tens o hábito de baixar a guarda cedo demais. Bills, tu és realmente incrível. Os teus socos não eram tão fortes, não se comparam com estes agora. Mas pelo que estou a ver, tu também estás mais forte. Ai! Toma isto! Eu também já estou a 100%. Tu não consegues evitar os meus golpes. Tira essas mãos de cima de mim! E toma! E dói! Essas cabeçadas não têm graça nenhuma! Mas foi eficaz, não foi? Não foi, não! Mentiroso! E continuam. Ainda não pararam de se atacar um ao outro, mas não estão a criar nenhuma daquelas ondas que destrói o universo. Por que é que será? Não estás a perceber! Deve ser por isto não passar de uma brigazita! Está a acabar o tempo. Mas tu disseste alguma coisa? Ouve, acho que te portaste muito bem. Portaste-te e ultrapassaste o teu limite uma série de vezes. Tu podes ser apenas um guerreiro, mas já viste a quantidade de energia que me fizeste gastar ao longo do combate? És impressionante. Para de falar ou eu morto a língua! Satã, Son Goten. Parece que estão todos bem e a salvo. Sim, estamos todos bem, obrigado. É a energia do papá. Esperem. Se conseguirmos sentir a energia dele, então... Não pode ser. Pois, mas é verdade, Satã. O facto de toda a gente estar a sentir a energia do Son Goku só pode significar uma coisa. Que ele ultrapassou o tempo em que pode permanecer Deus Super Guerreiro. Portanto, agora deve ter voltado à forma normal e é apenas um Super Guerreiro. É isso que se está a passar. Não pode ser. Então o que é que vai acontecer ao meu pai? Acho que não vai ser nada de bom. Vai correr tudo bem, Son Goten. Ele está a mentir. Há pouco ele disse que o mundo ia acabar e estava errado. Mas não aconteceu e agora também está errado. Sim, é verdade. Sinceramente, eu agora também preferia estar errado. Sabem, é que já passaram uns 900 anos desde a última vez que vi o Bills tão animado. Por isso é um acontecimento bem raro. Mas até é bom. A minha recordação já está preparada, por isso está na hora de me despedir e ir à minha vidinha. Espera! Nada nos diz que a batalha está perdida. Tira a mão imediatamente. Larga já o meu braço! Mas qual é a ideia? Não! Não é preciso entrar em pânico. É isso que queres dizer? É muito triste ser forte. Eu vou ter de me despedir de um adversário que me proporcionou um momento tão agradável. Não é uma despedida nada fácil. Ainda não percebeste? A nossa festa foi boa, mas já chegou ao fim. O teu poder de Deus Super Guerreiro esvaneceu-se por completo no ar e agora tu já voltaste ao modo. Outra vez! Boa! O que é que se passa? O que é que foi? Já não estavas acabado? Hã? Isso mesmo! Não reparaste que a tua aura de Deus Super Guerreiro já desapareceu completamente? Levaste tempo a reparar. Hã? Como é que é possível? Mas sabes uma coisa? Eu não me estou a sentir muito mais fraco, Bills. Estranho. O que é que se passa, Bills? Perguntas-me a mim? Tu não és um deus. Tanto quanto sei, parece que o poder de um deus super guerreiro não desaparece por completo quando o tempo se esgota. Por isso é que ainda sentes essa força. Tu estás completamente unido com o poder. Ele já faz parte de ti. E neste preciso momento, essa luz vermelha de Deus que irradias está a arder dentro de ti como se fosse um fogo. Não é verdade? Bem, eu não tenho a certeza. Eu sou só eu. Podíamos ficar por aqui, não podíamos, Bills? Estive a apelar ao sentimentalismo para nada. E qual era a parte sentimentalista? Ai. Se continuo a falar contigo, ainda apanho a tua lerdice. Se calhar já apanhei há algum tempo. Anda lá, vamos voltar à luta. Sim. Vamos a isso. Son Goku e Bills, o deus da destruição, tornaram-se verdadeiros deuses das artes marciais. Ou se calhar estão apenas completamente obcecados com as artes marciais. Com um poder com força suficiente para destruir o próprio universo, limitam-se a lutar um contra o outro num combate que parece não ter fim. Como é que este combate irá terminar é o que eu gostava de saber. Sou eu, o Son Goku. O Bills pode ser muito forte, mas devia perder a mania de decidir quais são os limites humanos. Apesar de ter perdido os poderes de Deus Super Guerreiro, eu não o vou deixar destruir ninguém, nem a Terra. No próximo episódio de Dragon Ball Super, este é todo o meu poder. A decisão da Batalha dos Deuses. Não percam o próximo episódio, porque nós... Também não!